deixa fluir. Pra você, olha a música clássica Denilson e Daniel, Fio de Cabelo, Dani Danilo com Douglas Cial, Camisa Branca, Daniel, o Menino da Porteira, Chitão e Chororó, Obras de Poeta. Daqui a pouquinho tem mais, então fica ligado. Cinco horas e 55 minutos. Você está ouvindo a Interativa FM de Laguna Carapã. Olá, ouvintes da Rádio Interativa FM, aqui é o Padre Flávio, paz e bem para você. Estamos nessa terça-feira, dia 24 de setembro. O evangelho de hoje é de Lucas 8, 19 a 21. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então, anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes, o verdadeiro parentesco de Jesus não se funda na carne, mas no espírito. A comunidade com Jesus, mais que no sangue, está em escutar e tornar realidade a palavra de Deus. Maria é mãe de Jesus pelo sim total e absoluto que deu à palavra de Deus. Faça-se em mim segundo a tua palavra. O texto não é uma rejeição a Maria, é sobretudo um louvor. Ela foi um sim à luz e deu a luz do mundo. Não se apropriou dela, entregou-a. E o próprio ato de entregar a luz torna-se mãe e irmã de todos os que, segundo suas pegadas, são sim a palavra e um exemplo para a ação da igreja. Jesus Cristo aproveita aquela oportunidade não para negar o afeto filial e de piedade para com os seus, mas para comparar o simples afeto familiar humano a outro afeto da grande família cristã baseada no sobrenatural. Temos aqui um belo exemplo que o próprio Jesus nos propõe. Sua Mãe Santíssima, como exemplo supremo de uma escuta atenta da palavra de Deus. Podemos ler no Evangelho de São Lucas: Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. Então, belo exemplo que lhe dá sua mãe celeste. Portanto, você deve imitá-la. Escutar a palavra de Deus, prestar-lhe atenção, lê-la sempre e com gosto, aproveitando todos os momentos que o Senhor lhe apresenta, quer nas homilias, quer em qualquer outro comentário escriturístico. Meditar a palavra de Deus, não basta escutá-la ou lê-la, é preciso meditar o que se escuta ou o que se lê. Você precisa aprofundar o sentido da palavra de Deus, ir aplicando-a às diversas circunstâncias de sua vida. Cumprir a palavra de Deus somente assim transforma-se em vida. Não basta, pois, que você conheça a palavra de Deus, que a medite em seu coração, se você não age assim no sentido de levá-la à prática. E esses, precisamente, aos que cumprem a palavra de Deus, e é prometida a felicidade, e são eles os que verdadeiramente pertencem à família de Jesus, e a estes ele ama com amor profundo. Depois de ler o evangelho de hoje, será muito oportuno que você faça algumas perguntas em relação à prática. Por exemplo, você tem em seu lar a Bíblia Sagrada? Será que você lê com frequência e a comenta com os seus parentes conhecidos? Você fez algum curso, algum estudo em particular para poder interpretar devidamente a Bíblia? O Concílio Vaticano II recomenda insistentemente a todos os fiéis, especialmente aos religiosos, a leitura assídua da Escritura, para que adquiram a ciência suprema de Jesus Cristo, pois conhecer a Escritura é conhecer a Jesus Cristo, ou desconhecer a Escritura é desconhecer Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Você sintoniza ZYC241, canal 285 de comunicação. Rádio Interativa FM, 104,9 MHz. Laguna Carapã, Mato Grosso do Sul. A partir deste momento, rede obrigatória de rádios para a transmissão do horário eleitoral gratuito, de acordo com a Lei 9.504/97. Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei 9.504/97. Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei 9.504/97. Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei 9.504/97. Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei 9.504/97. Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei 9.504/97. Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei 9.504/97. Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei 9.504/97. Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei 9.504/97. Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei 9.504/97. Está entrando no ar Rádio 45, coligação Renova Laguna Carapã, com Márcio Gutierrez, prefeito, e Eduardo de Oliveira, vice. Alô, Laguna Carapã, bom dia. Chegando com Rádio 45, Márcio Gutierrez, prefeito, vice Eduardo Oliveira. Gente, hoje a gente bate aquele papo legal, vamos falar com os nossos irmãos lá da aldeia Guembé e aldeia Jacaré. Márcio, bom dia. Bom dia, Silvio. Bom dia, Eduardo. Um bom dia especial hoje para a comunidade Rancho Jacaré, comunidade Rancho Guaimbé. Vamos falar um pouquinho aqui do nosso plano de governo para essas duas comunidades, os nossos irmãos dos povos originários. Falamos com muita propriedade, Silvio, que nós precisamos levar habitação para lá, mais casas populares para as aldeias, na mesma proporção, tanto na Guaimbé quanto na Jacaré. E para nós fazer isso, só com o apoio do governo do estado. Já falamos com a secretária Maria do Carmo, tá bem encaminhado os projetos e vamos levar, vamos fazer em torno de 25 casas em cada aldeia. Isso, o projeto já está bem encaminhado. Já vamos pegar a seleção de quem precisa, falar com as lideranças, porque eles sabem da realidade deles. Manter as estradas das aldeias em ótimas condições, principalmente no dia de chuvoso, para levar as crianças para a escola e para o bom trânsito de toda a comunidade indígena dentro das aldeias. A linha de ônibus, Eduardo, tem que ser criada lá dentro. Nós estivemos andando lá, Sil, tem criança que anda até 4,5 km para chegar na escola. Vamos colocar uma linha de ônibus lá com o motorista e deixar esse ônibus lá para a comunidade. Um ônibus com motorista na aldeia Guaimbé, um ônibus com motorista na aldeia Jacaré. Nós vamos fazer isso, é nosso compromisso com essas comunidades. Aumentar o número de famílias cadastradas no Vale Renda para poder estar recebendo a sua cesta básica. Nós temos que aumentar esse número, se possível, todas as famílias carentes que precisam vão ser cadastradas, porque nós conseguimos fazer isso porque nós trabalhamos com o governo do estado. Nós vamos buscar acesso e mostrar a realidade. Nós temos esse acesso e vamos buscar para cadastrar, se possível, todas as famílias das aldeias no Vale Renda. Construir um campo de futebol iluminado, gramado iluminado, que nós precisamos colocar lá para os desportistas. E as duas aldeias são muito competitivas, já vem há vários anos aqui dando muito trabalho nos jogos municipais, e a gente tem que levar esse campo lá para eles virem participar do torneio de futebol suíço também, futebol de campo, porque na quadra eles já estão dando muito trabalho. Dois times muito bons que tem na aldeia Guaimbé e na aldeia Jacaré. Nós vamos levar esse campo iluminado para esses jovens, para as crianças estar praticando esporte. E também colocar, Silvio, é um projeto que eu tenho, isso é um projeto pessoal como vereador e como prefeito, eu vou fazer, colocar a iluminação fotovoltaica na aldeia para trazer mais segurança para eles estar transitando à noite também na aldeia. Nós vamos cuidar com muita atenção dos nossos irmãos das comunidades indígenas, aldeia Guaimbé e aldeia Jacaré. Temos lá na aldeia Jacaré a Luzia Aquino, nossa candidata, peço voto para ela. Votem na Luzia, número 45555. E na aldeia Guaimbé, a Liliane Vilhalba com o número 45999. Essas sim são as verdadeiras representantes das comunidades. Estão nos ajudando, trazendo as propostas aqui pro nosso plano de governo. E eu e Eduardo estamos comprometidos com nossos irmãos da aldeia Guaimbé e da aldeia Jacaré. Nós vamos fazer o que está no nosso plano de governo para trazer melhoria de vida para nossos irmãos. 45 é mais um prefeito. Semana de João, com fé no coração. Semana de João, esperança da verdade na gestão. Semana de João, trabalhando pelo nosso povão. Sinto cinco na cabeça, sinto cinco na uma. Eu acredito no trabalho dessa turma. A força da mulher, Zenaide tem visão. Começa agora o programa Zenaide Espíndola 55. E João Speaker, vice. Propostas para a educação. A educação do nosso município, ela já foi enaltecida durante este ano de 2024. E a gente quer continuar investindo nos nossos profissionais. O investimento. Falando de planos de cargos e carreiras, falando do melhoramento do salário, no qual nós não conseguimos avançar durante esse ano, mas ele é meta estabelecida já juntamente com o sindicato dos professores para atender essa classe, que é o grande pivô movedor de todas as profissões, nos quais é de lá que sai, as nossas crianças saem de casa cedo, chegam dentro do município e voltam para suas casas à tarde. Ali, durante todo esse processo, são esses profissionais, juntamente com todas as equipes, que preparam as nossas crianças para o futuro. É valorizar esse profissional, tanto que nós avançamos, foi na parte de psicólogos e assistência social esse ano já para eles. E a gente quer continuar nesses investimentos para que a gente possa ter orgulho de cada professor que assim cuida das nossas crianças e leva ela ao conhecimento. E somente com pessoas com conhecimento e formação teremos uma sociedade melhor. Zenaide e João, com fé no coração. Zenaide e João, esperança da verdade na gestão. Zenaide e João, trabalhando pelo nosso povão. 5-5 na cabeça, 5-5 na urna. Eu acredito no trabalho dessa turma. A força da mulher, Zenaide tem visão. Se juntou com um homem de fé, trabalhador é o seu João. 5-5 na cabeça, 5-5 na urna. Eu acredito. Nós, esse ano, a educação, que foi algo assim que vinha sendo trabalhado pela gestão do ex-prefeito, a gente conseguiu estar em um município que alcançou uma meta que foi reconhecido pelo governo, né? Naquilo que nós tivemos de trabalho dos profissionais da educação, que ali juntamente as equipes desenvolveram com as crianças, com toda a equipe, e a gente foi contemplado com duas escolas que alcançou as metas estabelecidas pelo governo. Foram premiadas as duas escolas, sendo a extensão da Paulo Campanário, Delfino Vieira, e também aqui a Judite dos Reis Espíndolas. Os profissionais, as crianças que ali então foram alfabetizadas e toda a equipe conseguiu esse prêmio. Nós, os gestores, a gente só deu apoio e a gente deu as condições de ser realizado esse trabalho. Vote certo, vote 55. Zenaide e João, com fé no coração. Zenaide e João, esperança da verdade na gestão. Zenaide e João, trabalhando pelo nosso povão.

foram se jogar, mas com todos tem a sua sina. Uma morte não levou, e agora estante nos braços do amigo quis a conhecer meu filho, porque eu não vou. Gente, carinho de vocês, Juninho Bernardes. Simbora! Rasga o modão! Conheci criança quando você morava na aldeia. Você era uma menina feia, de chinelinho nos pés. Sempre despenteada, saia rasgada. O dia inteiro abanando a peneira da colheita do café. Te encontro agora completamente diferente, tão bonita e atraente, um encanto de mulher. Queria tanto ser embora lá. Quem diria que você iria ficar tão bonita? Não usa mais o vestido de seda, nem a sandália de amar. Cultura tão bonita no andar. O tempo transformou aquela menina feia num corpinho de sereia, um encanto de mulher. Queria tanto ser o seu primeiro. Escola, e com você novamente estudar, menina da aldeia. Lembro-me ainda como se fosse agora. Eu no caminho lhe tomava sacola, só pra ver você chorar.